Viagem do tempo, contas ao desalento. Aonde estás? Dou-te um mundo por dentro, por um pensamento. Aonde confundes quando passas no teu lugar, ouves vozes ao fundo e complicas profundo, tão certo e trancas cofres e medos e mendigas ao leigo que passa. Contra perdida no teu da tua vida que se encontra perdida no teu lugar, o que é da minha vida que se encontra perdida no meu. Olá, caros ouvintes, bom dia para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Em Foco. Aliás, a mais uma, este até parei porque, da nossa primeira edição do Em Foco. Um programa que a partir de hoje vai trazer-lhe, durante cerca de 2 horas, momentos que, assim esperamos, possa o ouvinte desfrutar, possa apreciar, possa ter em conta, possa gostar e, sinceramente, espero mesmo que assim seja. Ainda estamos a preparar um bocadinho a casa, mas ainda assim, há desde já algumas coisas que o ouvinte vai poder ouvir nesta edição do nosso programa Em Foco. Desde logo, Guia dos Astros e também a rubrica Poetas, que transita para este nosso espaço, que é o Em Foco. Era no antigo De Par em Par que ouvimos a leitura em dia. A partir de agora vai ser ouvida no nosso Em Foco. São apenas alguns dos exemplos do que vai poder escutar nestas edições que vão ficar marcadas, acima de tudo, pela música portuguesa ou de expressão portuguesa. Ardina, com o tema Tempo, foi o que abriu a edição de hoje, a primeira. Mas fique tranquilo, porque vamos ter músicas bem mais animadas. Na realidade, o programa Em Foco vai trazer um pouco de tudo, mas músicas, acima de tudo, animadas. E sempre, ou quase sempre, em português. O término deste nosso Em Foco, de cada edição, irá trazer uma sequência de três temas internacionais. Para já, vamos à primeira sequência de músicas. São três. Alexandre Marques com Queria Te Dizer, Kuduro. Depois, Calibrados com Senhorita, Gajo de Gajas. E por fim, Monique com Você Tá Doida. Músicas bem dispostas que vão ter como sequência a Guia dos Astros, que vai trazer, na sua primeira parte, os signos de Áries, Carneiro, não é? Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e outro e Virgem. São estes seis os signos que vamos ainda trazer nesta primeira parte do Guia dos Astros. Mas antes então temos Alexandre Marques com Queria Te Dizer Kuduro. Bom dia com o Canal 1. Falta deixa-me louco e ficar aqui tão longe. O teu rosto está gravado aqui no meu pensamento. Tua falta deixa-me louco e ficar aqui tão longe. O teu rosto está gravado aqui no meu pensamento. Queria-te dizer, antes de ires embora, que estou apaixonado. Queria-te dizer que se tu voltares, ficaria a teu lado. Queria-te dizer, antes de ires embora, apaixonado. Queria-te dizer que se tu voltares, ficaria teu lado, teu lado, teu lado. Embora sem dizer adeus, eu aqui só a sofrer. Nem sequer ligas para mim, apetece-me morrer. Foste embora sem dizer adeus, eu aqui só a sofrer. Nem sequer ligas para mim, apetece-me morrer. Queria-te dizer, antes de ires embora, que estou apaixonado. Queria-te dizer que se tu voltares, ficaria a teu lado. Queria-te dizer, antes de ires embora, que estou apaixonado. faltasses, ficaria a teu lado. Queria-te dizer. Sabem como é que a cena funciona. As luzes brilham mais quando passam os calibrados. Eu fico com as carinas e aposento os namorados. Eu tô cheio delas, tipo presos na cadeia. Meu telefone tá sem espaço, tenho toda a lista cheia. Volta e meia, mais uma na minha teia. Colho sempre bué de damas, tenho o meu flow semeia. Quando entro, rebento com vento, esquento o assento. Sem tempo para qualquer elemento que tento no meu assento. Elas tão chatas, tenho que inventar babetes. Com todo o meu açúcar, vão ficar com diabetes. Chamo-me poético, o meu sentido estético. Querido por mulheres como um doente, quero um médico. Anjas ou diabas, pecadoras ou santas. Querendo tu ou não, eu sou um gajo de gajas. Malandrina, o poster das negras te põe louca. Descontrolada com a água na boca. Baby vem grita até fica rouca. Senhorita, o poster das negras te põe louca. Descontrolada com a água na boca. Baby vem grita até fica rouca. Que não me falta é mulher. Falas mal de minhas damas, vão te bater. Vão te pôr o pé, disso eu tenho fé. I'm a pimp de pimp like that. Elas me querem, o capa preferem. Mr. Capa, visto delas me perder, nunca querem. Oh, traz comigo, tem sabida. Mas vamos repartir como eu. É da nigga, sei que eu vi subir. Puro fofo, tentação pra qualquer girl. Meu corpo é tipo pizza, minha boca é tipo mel. Gacha, yoba, hoje não dá. Telefone tá a tocar, nem com a lança vou ficar. O mais gostoso de todos os MCs. Se mulheres fossem água, eu teria um chá feliz. Sei que sou um gajo de gajas. Um gajo de gajas, tô cercado de damas. Malandrina, o poster das negras te põe louca. Descontrolada com a água na boca. Baby vem grita até fica rouca. Senhorita, o poster das negras te põe louca. Descontrolada com a água na boca. Baby vem grita até fica rouca. Gajos de gajas, somos nós a tentação pra bué damas. Somos gajos de gajas, não há dama que resista a nossa tentação. Gajos de gajas, somos nós a tentação pra bué damas. Somos gajos de gajas. Deus me acusa. Elas tentam tocar minha roupa, tentam beijar minha boca. Ficam tão chatas com o telefone mesmo desligado e toca. Direitos iguais pra mim são todas donzelas. O meu coração é grande, tem lugar pra todas elas. O meu fogo nunca cessa. Ataco depressa, sou culpado dos cornos que eu toda mudei na cabeça. Não sou cedido, nunca dá. Aquele preto da maianga com style de bomba clar. Chamado armado, convencido que preferem. O cadáver pras que podem, não pras que querem. Engenheiro pong, doutorado em mulher. A dama pode ser armada, mas vai reconhecer que sou charmoso com as medidas exatas. Pra caçar damas pretas ou mulatas, até casadas eu apanho as patas. Oh, sou um gajo de caixas. Malandrina, o poster das negras te põe louca. Descontrolada com água na boca. Baby vem grita até fica rouca. Senhorita, o poster das negras te põe louca. Descontrolada com água na boca. Baby vem grita até fica rouca. Gajos de gajas, somos nós a tentação pra bué damas. Somos gajos de gajas, não há dama que resista a nossa tentação. Gajos de gajas, somos nós a tentação pra bué damas. Somos gajos de gajas, não há dama que resista a nossa tentação. Cê tá doida, cê tá doida. Cheguei da balada, já de madrugada. Eu não tinha nada pra fazer. Acessei a net, entrei no Facebook. Eu não tava online pra você. Tu mandou mensagem pro meu celular. Falou que tava firme e eu me procurar. Doida, doida. Entrei no Facebook, eu não tava online pra você. Mandou mensagem pro meu celular, falou que tava firme e eu me procurar. Doida, doida, doidinha pra me ter a noite inteira pra você. Doida, cê tá doida, doidinha pra me ter a noite inteira pra você. Olá, bom dia de volta! Não falei que estava logo cedo aqui na segunda-feira com Guia dos Astros. E a gente traz agora previsões para você de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Para começar, a gente começa por você, Ariano. Suas ideias podem ser lucrativas. Atividades que exijam concentração vão atrair os seus interesses, viu? Momentos de reflexão vão ajudá-la a dar um novo sentimento à sua vida amorosa. Vermelho é sua cor de hoje, começando a semana muito bem, arianos. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, sentimentos de otimismo e fé vão iluminar o seu astral de manhã, mas tenha cuidado com gastos extras no dia de hoje. As relações pessoais vão ganhar um novo embalo. Vai ser difícil resistir ao seu charme, ok? Cor para hoje azul. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Começando a semana muito bem, vestindo amarelo, geminianos. O seu espírito está mais para isolamento do que para os agitos. Não perca a chance de cultivar a fé e fortalecer a sua vida interior, tá? O período da tarde, há chances de encontrar uma paquera e ter o prazer aí de conhecê-la. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, fazer o que gosta é garantia de sucesso. Não perca a chance de explorar a sua criatividade, viu? O período da tarde é ideal para dar continuidade às atividades rotineiras. No campo sentimental, estará tranquilo, tudo numa boa, né? Pois é, cor para hoje, vinho, cancerianos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Você de Leão, dê continuidade às tarefas rotineiras. A sua carência pode se manifestar com maior transferência, viu? É isso aí. Poderá ficar também mais sensível às energias externas. Não perca a chance de exercer sua solidariedade aonde quer que esteja. Cor para hoje, leonino, bege. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, novas ideias e empreendimentos podem vir à tona, mas você saberá honrar os seus compromissos, né? Bem como as atividades que exijam disciplina. O convívio com o par será marcado pela confiança e lealdade. Sua cor para hoje é o cinza. Guia dos Astros volta já, aguenta aí, viu? Sua cor, seu número de sorte. Estamos de volta, depois da Guia dos Astros. Há pouco fiz referência a... Enfim, fiz referência a... Como é que eu posso dizer? Pronto, fiz aqui referência à banda Munique e à expressão portuguesa. É porque já podemos aqui perceber que, por exemplo, os Calibrados não são propriamente portugueses, os Munique também não são, e vamos ter muita música do Brasil, não só, mas também... O nosso Enfoque vai trazer também, sempre que possível, o tempo, o resumo de imprensa e, enfim, muitos motivos de interesse para si que está desse lado

Manha Joana das botas e cabeça. Manha Salvador. E vida da Bahia, vida da continuar. Mas o manhã passar, mas um verde é bem sim fastioso. Com gruguinha, sabe? Sabe, mãe? Foi a que vou punha nome. Manhã me dizemos. Suor na rosto da carne. Manhã me dizemos. Só Jesus. Manhã me dizemos. Dia pra brilhar. Manhã me dizemos. Mulheres, fiquem na rota. Manhã me dizemos. Dos astros, trazendo previsões agora para você de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Bom dia para você de Libra. Terá habilidade de sobra para lidar com o público. Bom dia para expressar suas ideias, sua atração por assuntos que exijam mistério ou sigilo profissional deve aumentar no dia de hoje. A família pode interferir em relação aos seus planos, mas a relação a dois recebe boas vibrações, viu? Sua cor para hoje é o violeta. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, a luz traz a necessidade de aprofundar os assuntos que mais interessam. É um bom dia para fazer planos e eliminar gastos com supérfluos. As relações superficiais não terão vez nesta segunda-feira. Procure a raiz dos seus problemas em vez de tentar manter as aparências, ok? Sua cor para hoje é o marrom. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitário, cultivar o seu lado espiritual será a maneira mais adequada de você conquistar a paz interior. Convém abrir os olhos com as pessoas oportunistas neste dia. No campo afetivo haverá inconstância no amor, ok? Cor para hoje, cor da paz, merecendo, né? Segunda-feira, Sagitário, branco. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, há boas chances de aumentar sua renda mensal com atividades feitas em casa. Você estará bastante segura para sua capacidade profissional. A convivência estimulará as relações mais sólidas. Não haverá interesses em romances passageiros. Cor para hoje, creme. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, aproveite a influência da lua para dividir tarefas. É hora de deixar a individualidade de lado. Os astros beneficiam a convivência com os amigos e as pessoas em geral. No campo amoroso, é uma boa fase para iniciar uma nova relação. Cor para hoje, laranja. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, as suas atenções estarão voltadas para a família. Estará mais sociável com as pessoas que são do seu grupo. Bom dia para fazer contato com alguém de outra cidade, viu? Há negócios. Será preciso fazer algumas concessões para manter a harmonia no romance. Sua cor para hoje é o roxo. Bem, segunda-feira vamos ficando por aqui, viu? Mas amanhã logo cedinho a gente vai estar aqui na melhor sintonia com o Guia dos Astros. Até lá! Guia dos Astros, com Jane de Paula. De volta depois da nossa Guia dos Astros, segunda parte que trouxe os restantes signos, a começar pela Libra, não é? Ou a Balança, e acabando nos Peixes. Eu confesso que com esta coisa dos signos sou péssimo. Não vamos trazer o estado do tempo, mas vamos sim trazer a nossa rubrica respeitante ao resumo de imprensa daqui a pouco. Para já, tempo de perguntar se na rubrica Como se diz, o que é Domnest? Não é uma cidade ucraniana. Isto é aquilo que eu posso dizer. Mas é parecido. Domnest será... Ou seja, não é aquela cidade ucraniana, melhor dizer, não é aquela cidade ucraniana que nós todos conhecemos. Mas será uma cidade? Será uma... Como é que eu posso dizer? Portanto, será uma cidade da Ucrânia ou não? Enfim, será uma cidade? Será uma região ucraniana? Ou será uma espécie de país independente, como há muitos, como por exemplo acontece com o Liechtenstein, um principado, vamos dizer assim. O que é que será Domnest? Na rubrica Como se diz, hoje vamos ficar a saber mais o que é. Mas antes disso, temos Cristiana Pereira com Faz o que eu te digo, Dena Rodrigues com Abraça-me e os Corpo e Alma com Madrugada. Daqui a pouco digo-lhe como é que se diz, ou neste caso, o que é Domnest. Hoje paixão e muito amor. Faz de mim a tua flor. Quero ser o teu mundo. Abraça-me. O tempo passa, não é amigo. Quero ser feliz contigo. Abraça-me. Quero sentir o teu beijar. Mais corpo e alma, madrugada, simbora aí! Madrugada, maldita madrugada. É nessa hora que eu apronto, bebo e fico tonto pra afogar as mágoas. Sei que é questão de tempo pra trazer você de volta, refazer nossas ideias. Nosso amor é o que me importa. Magoei seus sentimentos e feri seu coração. Dei de cara com a saudade, disse adeus a uma paixão. Vira o rosto se nos vemos nos lugares de costume. Chega perto de um amigo só pra me fazer ciúme. Nessa hora minha raiva faz tremer meu corpo inteiro. Eu jeito vou chorar de novo no travesseiro. Madrugada, maldita madrugada. É solidão que rouba o sono, é o abandono da mulher amada. Nessa hora que eu apronto, bebo e fico tonto pra afogar as mágoas. Banda, corpo e alma. chega perto de um amigo só pra me fazer ciúme. E nessa hora minha raiva faz tremer meu corpo inteiro. Pelo jeito vou chorar de novo no travesseiro. Madrugada, maldita madrugada. É solidão que rouba o sono, é o abandono da mulher amada. Madrugada, maldita madrugada. É nessa hora que eu apronto, bebo e fico tonto pra afogar as mágoas. É nessa hora que eu apronto, bebo e fico tonto pra afogar as mágoas. Estamos de volta, ouvintes, depois deste nosso momento. Momento que se traduz por uma pergunta que eu fiz há pouco. Sabem o que é Domneste? Perguntei se era uma cidade, se era uma região da Ucrânia, ou se, aliás, uma cidade, não importa de que país, se é uma região da Ucrânia, ou se é uma espécie de granducado ou principado, como queiram chamar, mas que tem uma certa independência, como há naquela região várias repúblicas autónomas. A Rússia tem 21 e a própria Crimeia era a única república autónoma da Ucrânia. Será que o ouvinte sabe especificamente o que é Domneste? Pois bem, vou dizer, Domneste é uma cidade romena que não fica muito longe de Bucareste, que é a capital romena, e é uma cidade pequena, é um facto, mas é, então, é uma cidade da Roménia. A descoberta foi acidental. Um dia, ao ler um jornal de notícias, dei-me conta de uma gafe, não português, já agora, uma gafe, em que ao invés de escreverem Donetsk, escreveram Domneste. Fui ver mais em detalhe o que era Domneste, pensei que fosse lá perto, pois para minha surpresa deparei-me com o facto de ser uma cidade romena. Eu agora já não recordo o número de habitantes, mas é pouco povoada, comparada com outras, é pouco povoada. E é uma cidade da periferia, vamos dizer assim. Mas é então uma cidade, tem esse estatuto, Oraș, cidade da Roménia, chama-se Domneste. E a rubrica, como se diz, fica por aqui. Vamos para mais três temas e depois um pequeno intervalo. Não se esqueça que a segunda parte vai ser pautada pelo nosso resumo de imprensa. Depois do tema ao vivo dos Corpo e Alma, vamos ficar com três fados de um jeito de melancolia, mas saudável. Carlos Macedo traz-nos Gostei de Ti, Maria Mendes traz-nos Estrela da Minha Vida e Vera Castro, a professora que agora até emigrou e que então foi fadista, também entrevistada pela Rádio Interweb, traz-nos Por um Dia. Segunda parte vem daqui a pouco, espero que possa apreciá-la. E daqui a pouco, então, já sabe que temos poetas, leitura em dia e resumo de imprensa. Até já! A nossa vida anda escrita no destino. Vai de vencida, mandada pelo Deus menino. E se em meu fardo tu foste o meu desespero, pois és passado, podes crer, já não te quero. Gostei de ti, como ninguém há de amar-te. E o que eu sofri só em pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Foste a culpada desta indiferença de agora. Para mim és nada do que tudo foste outrora.

Daqui a pouco, então, a rubrica Poetas e teremos ainda então essas surpresas. Atenção, porque o nosso programa em foco pretende ficar ainda mais recheado, mas eu quero fazer um recheio como deve ser. Há dois momentos que devem estrear na próxima semana, ou um deles voltar na próxima semana, o outro será uma estreia. Eu acho que vamos todos gostar um bocadinho daquilo que estará para acontecer também a partir da próxima semana aqui no Canal 1, com respeito ao programa Em Foco. Bom dia, ouvinte. Vamos à música. Meu Anjo, cantam do sul do Brasil, os Top Soul. Aqui estou eu, lembrando o seu rosto outra vez. Ainda estou tentando te esquecer. Tá tão difícil sem você. Meu amor, eu acho que jamais vou superar. O que a gente viveu não vai voltar. E é isso que tá duro de aceitar. Digo que sou bem melhor, mas eu tô muito pior. Hoje quando achei que esqueci você, meu pensamento de novo vem me enlouquecer. Meu anjo, a saudade tá de arrepiar. Eu não consigo, yeah, lembrar você sem chorar. Aproveitar, sair e dançar. Fiz tudo o que pude, eu juro, tentei. Mas no seu lugar não tem ninguém. Digo que estou bem melhor, mas eu tô muito pior. Hoje quando achei que esqueci você, pensamento de novo vem me enlouquecer. Meu anjo, a saudade tá de arrepiar. Eu não consigo, yeah, lembrar você sem chorar. Hoje quando achei que esqueci você, de arrepiar. Eu não consigo, eu não consigo, yeah, lembrar você sem chorar. Por que que você vem agora me chamando de amigo? E há pouco tempo atrás você ficou comigo, comigo. Será que você não percebe o dano que me causou? Deixou no meu peito as marcas de um grande amor. Pensei que você me queria, mas me enganei. Dizem que homem não chora, mas eu chorei. Quando te vi de mãos dadas, meu mundo caiu. Parabéns, se quis me humilhar, você conseguiu. Por que que você vem agora me chamando de amigo?

amoraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma vem guardado, vem por dentro do meu espanto à procura no meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. E agora, resumo de imprensa. Rússia não vai prevalecer na Ucrânia. É o primeiro título do jornal Correio da Manhã desta segunda-feira. Homem de 61 anos, morto por desconhecido, que o lançou para a linha do metro de Nova York. Pequim abre sede da APEC a turistas. Diplomata escolhido como novo presidente interino do Burkina Faso. Depois, já digo eu, dos vários conflitos que se deram naquele país africano. Austrália e China assinam acordo de comércio livre. Polícia do Peru resgatou 60 mulheres de prostíbulos. Ébola, médico infectado em estado extremamente crítico. O jornal Público traz-nos os seguintes títulos. Um visto nada gold para a remodelação. O princípio do fim do terror no Iraque. Selecionador de croata pede desculpas pelo comportamento dos adeptos em Itália, no jogo Itália-Croácia. Ligação ao Skype passa a ser possível a partir de um browser, ou seja, de um navegador, como por exemplo o Internet Explorer ou o Firefox, apenas dois exemplos. Sindicato Nacional da Polícia vê demissão com enorme preocupação. Vistos Gold deitam abaixo polícia, aliás, deitam abaixo ministro que polícias não conseguiram derrubar. Croácia resiste à Itália e aos seus adeptos, aos seus, neste caso, croatas. O jornal Diário de Notícias, mais o Matutino Diário, traz-nos Xanana chama dois ministros portugueses da sua confiança para tribunais de Dili, dois ministros portugueses. Legionella fez duplicar urgências em hospitais. Vistos Gold em Mural de Latão. Lobos atacam rebanhos e matam ovelhas em Almeida, no distrito da Guarda. 8 mortos e 317 infectados é o rescaldo desta doença, deste surto de ébola. Xanana Guzmão há 36 anos a dizer que só quer é cuidar da terra e escrever poesia. Ministério Público, MP, usa escutas de Figueiredo e duas garrafas de vinho para acusar diretor do CEF de corrupção. Jornal de Notícias. Padre de Canelas só sai da igreja escoltado, depois da grande, enfim, dos apupos, etc. Bebé Margarida trasladada para ser cremada em Portugal, depois da morte da pequena neste domingo. Selecionador croata pede desculpas pelo comportamento dos adeptos em Itália. Portuguesa de 18 anos é a nova revelação do mundo da moda. Forte sismo de 6.7 na escala de Richter ao largo da costa da Nova Zelândia. Livre, Manifesto e Renovação Comunista apresentam candidatura cidadã às legislativas. Pais do refém americano decapitado estão de coração partido. No jornal I, Hélder Silvestre para um cirurgião que adora operar o nariz, de José Sócrates, seria um bom desafio. António Cunha, subir das propinas faz sentido, mas só com o aumento das bolsas escolares. Câmara de Odivelas admite recurso a tribunais e ao Parlamento para travar fecho do Instituto. Autarquias recusam dar informação ao Governo sobre apoios sociais. 6 processos de crime instaurados contra por maus-tratos a animais, assim é que está correto, isto desde a aplicação da nova lei. Vistos Gold, Carlos Alexandre, o juiz desembargador, confronta suspeitos com escutas e imagens. Este é o novo Marquês de Fronteira, mas é um título do jornal I. Passamos agora aos jornais económicos, o Diário Económico, que nos traz qual foi o Carlos Costa do BES. Uma narrativa que nos consola, é outro dos títulos deste jornal. O G20 à espera de Godot. Herdade alentejana duplica a produção. Isabel dos Santos cede à Oi e muda condições na OPA sobre a PT-SGPS. Maioria faz acertos em pensões, em impostos e pensões do Estado para o orçamento de 2015. Caso de corrupção dos vistos Gold leva Miguel Macedo a demitir-se. O jornal Negócios. Extrativas pedem gasóleo tão verde como a fiscalidade. A vantagem de ser político é outro dos títulos deste diário informativo. Fundo Novo Energia, aliás, Fundo Nova Energia, se não está correto, investe 25 milhões em eólicas na Polónia. Colapso dos sítios quase eclipsou o PER, é a sigla então desta entidade. Portugal à venda, nova frota da GPA pode chegar mais tarde. Sistema para tirar dívidas dos tribunais arranca esta segunda-feira. E agora passamos ao jornal Hoje. Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, demite-se. Países do G20 querem mais crescimento económico e transparência fiscal. Vistos Gold, Poiares Maduro, afirma que caso diz respeito à justiça e não à política. Crescimento do turismo mostra Portugal no seu melhor, diz Mesquita Nunes. António Costa desafia o Governo a viabilizar as propostas do PS para o Orçamento 2015. CIS fez limpeza de registros, fez limpeza eletrónica no Instituto de Registros e Notariado. Cerca de 30% dos bens apreendidos pela ASAI são doados a instituições. É uma denúncia aqui então colocada neste jornal Hoje. Aliás, ainda no jornal Destaque, Rússia não vai prevalecer na Ucrânia, diz Angela Merkel. Homem de 61 anos morto por desconhecido que andou para a linha do metro em Nova York. Pequim abre sede à PEC a turistas. Diplomata escolhido como novo presidente interino do Burkina Faso. Austrália e China assinam acordo de comércio livre. Polícia do Peru resgatou 60 mulheres de prostíbulos. Médico infectado com ébola em estado extremamente crítico. Esta capa é muito parecida, aliás, com a capa do Correio da Manhã. Agora os jornais desportivos. A bola. Podolski não está à venda, diz Wenger. Tim Howard está em forma. A namorada também. Fox. Aliás, fotos. É o que se pode ver também aqui nesta. nesta notícia. Chá é a arma secreta de Leo Messi. Demissão? Não vou responder, diz Idink. Del Bosque avisa que Diego Costa e Fabregas têm lugar em perigo. Carro do presidente de Palmeiras atingido por bomba. Fernandinho e Oscar impressionados com Talisca, o jogador do Sport de Benfica. No jornal Record, Ricardo à procura de espaço para jogar. Luz verde para Bernard. Nuno Gama. Seu Ustice. Ronaldo ia com mais pinta à bola de ouro. Vítor Pereira campeão? Não me surpreendeu. Quer chegar a mais alto nível? Frases com citação não mencionada aqui. Messi e Ronaldo vistos à lupa por Nuno Gama. E Águias na hora da verdade. Jornal O Jogo com irmãos Brian vencem Masters. Aliás, vencem Masters, peço desculpa. Carro do presidente de Palmeiras atingido por bomba. Guarda-redes da Turquia recusou jogar. É uma notícia que vamos falar lá mais à frente no programa, no Antenor de Informação. Cruzeiro perto do BE. Aliás, sim, perto do BI, assim que está correto. Ou seja, do BI. Como é que eu fiz caso? Onde é que eu fui dizer BI? Cruzeiro perto do BI. Botafogo da descida. O histórico clube do Rio de Janeiro. Caixanha, a bola da Copa América. Israel na frente de Gales e Bélgica. E a chave do Joker aqui no jornal. Também no jornal do. Nesta edição de segunda-feira do jornal O Jogo. Ora, foram as notícias que vos pude trazer agora, neste nosso resumo de imprensa. Mas vamos com a música, já a caminhar para o final desta edição. Ainda temos tempo para a rubrica Poetas, para a rubrica Leitura em Dia, a rubrica produzida pela Rádio Universitária do Minho e que então vamos passar a exibir dentro de alguns instantes. Antes temos Viramilho, com Faz-me um Like, Safra com a Safra deste ano e recordamos, num dos momentos de hoje do nosso Em Foco, primeira edição, Uma Letra para Ti, da cantora Lara Lee. Quanto ao Faz-me um Like, já agora pode passar por facebook.com/radioantenaweb e deixar o seu gosto na nossa página. São mais de 410 pessoas aquelas que gostam neste momento. Essa que são aparentemente poucas, mas vamos ter em conta que a nossa principal aposta foi no grupo durante muito tempo. Portanto, acho que sim. Passe por lá, deixe o seu gosto, o seu like. Vai valer a pena. Viramilho, faz-me um like. Vamos à música. Está tudo numa nice. Vamos embora. Anda cá. Faz-me um like. Faz-me um like. Goste. Eu meto coisas, eu tiro coisas. São tantas coisas para meter. Na internet eu vou lá postar. E tu vais atrás, diz que vais gostar. Eu publico, tu vais publicar. Tudo que eu publico, tu vais gostar. Na internet todos fazem isto. Like, like, like, like. E eu gosto disto. Faz-me um like, faz-me um like. Faz-me um like, não digas que não. Faz-me um like, faz-me um like. Faz-me

Edição da segunda-feira da Leitura em Dia. Início de semana com a nossa, uma das nossas heroínas aqui da Leitura em Dia, a Mimi. Desta feita trazemos Mimi e o Grande Robô Malvado, autoria da dupla Valerie Thomas e Corky Paul. A edição é da Grativa. Sempre foi tida em alta conta a Mimi, esta personagem, e o gato Rogério, claro. Esta dupla alimentou o imaginário, quer de responsáveis educativos e principalmente dos meninos e das meninas. Uma alta estima, uma alta consideração pelo imaginário. Corky Paul, de facto, é um artista único, tem uma capacidade criativa, plástica, em termos de ilustração, que é quase imbatível. E depois Valerie Thomas arrancava excelentes histórias que tornava realmente esta heroína, esta dupla, um ícone quase incontornável. Pensámos que o filão estaria esgotado, mais por parte de Valerie Thomas, quanto mais não fosse os dois últimos livros editados em Portugal, o livro dos autocolantes e o que é que consegues descobrir no mundo da Mimi, que realmente seria o Canto do Cisne. O filão estava a esgotar-se e, portanto, assistia-se, como muitos livros que compõem o imaginário de miúdos e graúdos, estaria, de facto, a dar as últimas. Surpresa das surpresas, este que é de 2014, deste ano, tradução rápida e edição por parte da Gradiva, é, no nosso critério, no nosso entendimento, no nosso gosto, e a Mimi, de facto, também é uma das nossas heroínas, o melhor livro até hoje escrito e ilustrado por esta dupla. É, a todos os títulos, uma obra-prima. Tomara que muitos adultos, muitos escritores, fossem capazes de construir uma história como Valerie Thomas constrói aqui neste O Grande Robô Malvado. Valerie Thomas, ela nasceu na Austrália, viveu grande parte da sua vida no seu país natal, mas viajou por França e Inglaterra e aí escreve, de facto, dá origem à saga da Mimi, noutros pequenos livros, em texto, em prosa já mais corrida, pequenas novelas, e aí encontra, de facto, Corky Paul. Corky Paul, ele nasce, o seu nome é Hamish Vinha Christie Paul, ele nasceu em Salisbury, na antiga Rodésia, hoje Zimbábue, formou-se, fez o seu percurso na África do Sul, trabalhou numa agência de ilustração, publicidade, até que também chega à Inglaterra e encontra o editor da Oxford University Press e, a partir daí, é o que se sabe. A Mimi, na saga O Robô Malvado, é um pouco recuperar a ideia do criador e a criatura que ganha autonomia, uma espécie de Frankenstein para os mais pequenos. A Mimi, nos seus momentos de ócio, e o Rogério frequentam umas aulas na biblioteca pública, numas aulas de artes plásticas. Sugestão da orientadora, da pintora, da formadora, seja lá o que for, pega numas caixas, moldagem, ela pinta, dedica-se também com plasticina, à moldagem, a construir também pequenos acessórios em papel e, sugestão, constrói um pequeno artefacto que no final será um robô. Bonito, bonito, como se sabe nestas questões, o abracadabra acaba por funcionar. Mimi lança, de facto, com a sua varinha mágica, com a sua varinha de condão, uma magia sobre esse aparelho construído um bocadinho assim a trouxe-moxe e não é que a criatura ganha vida. O resto, a Mimi mete-se em altas aventuras, muito atrapalhada. A sua casa, no regresso a casa, vira uma casa robô. A Mimi também vira robô. O Rogério, como sempre, desconfiado, porque, como se sabe, os gatos, por natureza, desconfiam de tudo. É o nosso herói, o Rogério, que vira realmente o salvador aqui da causa. Uma história que pode ser explorada até ao limite, criar, recriar por parte dos responsáveis educativos. A melhor história da Mimi até hoje, uma obra-prima autêntica. Claro, não há adjetivos para Corky Paul, a não ser um sentimento de humildade quando ele convida 4 alunos, 2 meninos e 2 meninas, da International School of Amsterdam, para ilustrar os guardas iniciais e finais desta pequena obra-prima, desta joia literária que ficará intemporal. Mais uma história mirabolante da Mimi para os mais novos. Mimi e o Grande Robô Malvado, de Valerie Thomas e Corky Paul, que tem edição da Gradiva. Primeira proposta da Leitura em Dia desta semana. E aqui está esta edição da Leitura em Dia de hoje, do nosso sim, do nosso Leitura em Dia. É mais uma edição que fica por aqui, do Leitura em Dia. Atenção, porque é o término da primeira edição do nosso Em Foco. Esta edição número 1 termina daqui a alguns instantes. Eu vou-me já despedindo, mas quero deixar-lhe mais 3 temas para o término desta edição. Como já disse no princípio, vamos ter sempre 3 músicas provenientes do estrangeiro. O programa vai trazer agora músicas como Breakaway, da canadiana Celine Dion, I'm With You, da norueguesa Anne-Sophie Petersen, e When I Was Your Man, do norte-americano Bruno Mars. É desta forma que se fecham as portas de mais um ou de um Em Foco. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Espero contar sinceramente com a sua presença. Enfim, será sempre bom tê-lo por cá. Fique bem ouvinte, para si um forte abraço e até amanhã às 11 horas. Bom dia, ou neste caso, boa tarde. From the fire in your words to the dagger in your eye, I just have to lay my body down. Go and lay my body down. I pretend to be asleep, but I know you hear me cry. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. But if I really wanna change, then I must admit that I'm the one to blame. If I could break away, call to God for worse or better. If I could turn is it true what people say, that it's darkest before dawn? I just have to lay my body down. Go and lay my body down. Any hope we might have saved is too weak to let live on. I just have to lay my body. Canal 1. Too dumb.